Aspas 1. 2003. Primeiro, para execução simultânea a outra peça escolhida pelo intérprete ou grupo de intérpretes. Esta outra peça, de livre escolha, denominaremos peça de fundo. Segundo, a execução deve ser sempre individual, mesmo que a execução da peça de fundo não seja. Deve-se agir sempre com grande concentração e seriedade. Terceiro, a duração e a qualidade das ações descritas nos itens 5º e 6º, bem como a quantidade de ações e repetições destas, são de escolha individual do intérprete e se dão através da relação deste com a peça de fundo e com o item 4º. Quarto, a expressividade das ações de aspas 1 deve ser moldada por uma das quatro formas descritas a seguir, considerando que pico significa maior exagero nas ações e vale significa maior sutileza. A. Começo, pico, decrescendo para vale no meio, crescendo para pico no final. B. Começo, vale, crescendo para atingir um pico na seção áurea da peça de fundo, logo decrescendo para um vale no final. C. Começo, vale, crescendo para atingir um pico a 1/3 da peça de fundo, decrescendo para um vale no final. D. Decrescendo gradual, em meio a intensidades expressivas e regulares. Quinto. As seguintes ações podem ser executadas durante as pausas da peça de fundo, caso elas existam. Coçar a orelha direita com a mão direita. Coçar a orelha esquerda com a mão esquerda. Coçar a orelha esquerda com a mão direita. Coçar o cabelo com a mão esquerda. Coçar o nariz. Limpar a boca. Enfiar o dedo no nariz, possivelmente limpá-lo com o dedo. Sexto, a peça de fundo deve ser dividida em 10 partes de durações aproximadamente iguais, numeradas de 1 a 10. Em cada uma delas, o intérprete deve executar pelo menos uma das 4 ações sugeridas a seguir. 1. Piscar um dos olhos. Colocar-se numa postura prejudicial à saúde. Fazer careta. Pensar em alguém que você odeia. 2. Mostrar a língua. Pensar em alguém que você ama. Olhar para cima. Desequilibrar o corpo para a direita. 3. Pensar em uma tragédia pessoal. Qualquer outra ação não presente nesta lista. Cerrar os olhos. Levantar cotovelos e joelhos. 4. Colocar-se numa postura exemplar e incômoda. Levantar as sobrancelhas. Virar a cabeça. Tremer. 5. Babar. Fazer careta. Qualquer outra ação não presente nesta lista. Pensar em alguém que você ama. 6. Colocar-se numa postura prejudicial à saúde. Levantar se estiver sentado, sentar se estiver de pé. Mostrar a língua. Desequilibrar o corpo para a direita. 7. Babar. Pensar em alguém que você odeia. Olhar para baixo. Qualquer outra ação não presente nesta lista. 8. Cerrar os olhos. Virar a cabeça. Fazer careta. Limpar o instrumento. 9. Piscar um dos olhos. Colocar-se numa postura exemplar e incômoda. Levantar cotovelos e joelhos. Olhar para cima. 10. Tremer. Pensar em uma tragédia pessoal. Qualquer outra ação não presente nesta lista. Levantar se estiver sentado, sentar se estiver de pé. Sétimo. Para cada parte restante apresentada a seguir, o intérprete deverá escolher apenas uma opção dentre as listadas. Começo. Arrumar-se de modo A. Desengonçado. B. Afetado. C. Neutro. Fim. Quando a peça de fundo tiver terminado, o intérprete deve A. chorar. B. demonstrar irritação. C. demonstrar felicidade. D. demonstrar paranoia. Agradecimento. Agradecer a plateia de modo A. entusiástico. B. desrespeitoso. C. snob. D. tímido e tenso. Oitavo. No programa da apresentação, inserir o nome do compositor da peça de fundo, Z, antes do nome do criador de aspas 1, no seguinte formato: Z/Henrique Iwao.